fazer. Nem tinha o que comer. Tá com a mesma roupa, já quase 3 dias. Procurando moeda pra manter a brisa. E os dias atropelam outros, perambulando louco. Nem pensa nisso outra vez. Mostra aquele if que cê fez. Vamos dar um trago e ligar o teclado. Fazer um beat irado. Acorda aí de mim, doidão. Vê se mantém o tom. Minha voz tá derretendo. O beat tá batendo. E vem o refrão. Tipo não mais, tipo não não. Nosso encontro, quem sabe outro quando? Digo não mais.